Todos os dias rezava com o Senhor, na hora do programa e o terço da misericórdia. Certa manhã, o Senhor rezava um salmo, não me lembro qual exatamente, só me lembro destas palavras, que ele dizia assim: espere em Deus. Nesse momento, senti um forte arrepio. Chorei muito, pois tive a certeza de que era um recado de Deus para mim. Padre, fui selecionada, fiquei em sétimo lugar. E no dia da distribuição de aulas, rezei muito e pedi que Jesus e Maria reservassem algumas aulas para mim e que se fizesse presente no local. Quando faltavam 10 aulas para serem distribuídas, ainda tinham duas pessoas na minha frente. As duas não puderam pegar as aulas e essas foram repassadas para mim. Saí dali feliz da vida e fui direto para a igreja agradecer ao Santíssimo. E como ainda teria tempo de sobra, pedi a Jesus que me reservasse mais algumas aulas. No dia seguinte, fui ao colégio para acertar mais alguns detalhes e, para minha surpresa, tinham mais 8 aulas para mim. E hoje digo a todos que, assim como eu, espere em Deus e jamais se desespere, pois Jesus é misericordioso. Que Deus te proteja hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, querida. Deus a proteja. Obrigado a você por ter ligado e deixado o seu testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Semente é de Deus a palavra. Vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Cada vez que aparece na Bíblia o nome de Herodes, a gente já imagina, lá vem confusão, lá vem matança. Esse Herodes que está citado ali é o filho mais novo de Herodes o Grande. Era chamado de o rei astuto, ambicioso, amante do luxo e do prazer, violento como pai. Foi ele, o filho mais novo de Herodes o Grande, que mandou matar João Batista. Quando este Herodes, o filho, se uniu com a cunhada. Interessante que Herodes fica perplexo com os milagres de Jesus. Isso porque ele era supersticioso. Supersticioso a ponto de pensar que Jesus fosse a reencarnação daquele que ele tinha matado. Então ele estava ferrado. Ia se dar mal. Interessante que, se fosse Elias, seria sinal de que o tempo de Deus chegou. Por isso, ele procurava saber quem era Jesus. Não é que ele queria mudar, apenas estava pensando em si mesmo. E às vezes Jesus se torna uma ameaça e busca-se afastar de Jesus para não se comprometer. Nesta hora da misericórdia, vamos lembrar sobre a oração. Vendo aqui pedidos de oração no site. Padre Reginaldo, sua benção. Eu quero dizer que meus filhos estavam brigando muito, sem se falar dentro de casa. Isso é muito triste.